Espera, 5973. Man 3153, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento 160 graus, 10 nós, Man 3153. E Luciano Lima da presente, vou direto Valença. Presente, da presente, direto Valença, aqui, Serra Lima. Cinco nove sete três ali, mantém cabeceira no zero. Três um cinco três, decolou um cinco, controle 1208, um bom dia. 208, obrigado, bom dia, tá, 3153. Controle Salvador, bom dia, tá, 3153. Bom dia, tá, 3153, contato radar, só para o nível 360. 360, 3153, possibilidade direto da ELP? Autorizado da ELP. Obrigado, presidente da ELP. Bom dia, Oscar, que sou uniforme, identifique, chegada a mar e desça para o nível 070. 973, autorizada a decolagem 10, 140 graus, 89, 5973. Linha 7069, prossiga. Siga Marinha 7069. Você confirme o destino 7069? Mantenha condições visuais 500 pés, o ajuste em Salvador 10, Unomia, os corredores visuais para ingresso no Interlagos e após o prol da rotatória Marinha 7069. Está alocado algum código transponder? Okay. Troque o transponder para 0122. 5973 decolou, Zona 7, controle em 1208, um bom dia. 3, contato radar, saída PUCA, suba para o nível 1, correção, 310. Ciente da PUCA por 310. Rio 9811, cruza 150, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Controle Salvador, pequeno desvio à direita do TAM 3153 para evitar um TCU. Só livre desvio do 3153. Poxa, autorizaria a morte para dar presente? Aí ficaria pro ideal pra gente. Eu te aguardei, coordenação para o controle. E aí, nessa escuta, obrigado. TAM 3153 autorizado, pro de moto. Está presente, Motiva, obrigado, TAM 3153. Gente, o Quilo Serra Lima, estou vendo agora o seu também está no 0122. O Marinha 7069, por gentileza, troque o transponder para 0124. Lima modificado 1019, disse em condições visuais para altitude de tráfego, ajuste no 0106. Informe cruzando 2500. Linha 7069, chame 2, Salvador, frequência 11895. Linha 7069, Salvador. Sente uma linha 7069, qual o destino em Salvador? Para qual pátio? Pátio militar. Tem condições de uma aproximação direta para pouso, confirme. Aproxima direto para pouso, reporte na final, dono 0140 graus com 05 nós, Marinha 7069. Resumo 53, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 13395. Recife 1251, alterna 13395, tá? 3153, bom dia. Bom dia. Papa Tango Oscar, X-Ray Uniforme, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés com ajuste no 0106, informe estabilizado. Papa Romeu Kilo Serra Lima, no tráfego paralelo informado, apresente a frequência livre e tem um bom posto. Torre Marinha 7069, já no visual, na sinal para o pátio 6, pátio de autoridade. Está autorizada a aproximação direta para o pátio de autoridades, reporte no solo, vento nos 50 graus, com 049 Marinha 7069. 69. Chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Um, dois, meia, um, dois. Toma. Solo os 24, frequência livre, um bom dia, Marinha, 7069. 5, 124. 35, é isso? Secundária 12545. 12545, ciente Rio 5973. Número 9972, aproximando o ponto de espera, pronto. 9972, sente, está autorizado. Alinhar e decolar da pista no 0, 1970 graus com 4 nós, 9972. 9972, autorizado, alinhar e decolar. 972 decolado aos 30, chame controle em 1208, um bom dia. Controle 1208, bom dia, bom trabalho. Comente. Salvador Sideral 9972, cruzando 1500 na Momo Flock, bom dia. Dia Federal 9972, contato radar, suba para o nível 340, autorizado Cogbol. Repetir a instrução para o Federal 9972. Suba para o nível 340, autorizado Prode Cogbol. Certo. Ok, aprovando Cogbol, Federal 9972. Salvador, bom dia, 9759, ponto Canadá 10. 9759, bom dia. Ali, decola. Pronto. Firmo. Autorizado, vento é calmo. 1759. Ok, a linha decola imediata, 9759. Esforço completa final do procedimento, chame a torre, Salvador, 71895. 71895, acesso aí, decola, bom dia. Prossiga, patrulha 03. O 046, confirme a altitude, vai prosseguir para a feira. Tente 1 mil pés, autorizado Patrulha 03, dá presente em frequência livre para a coordenação, chame para o regresso em Salvador. Oi, Salvador, bom dia, Papatã, Oscar, que sua uniforme, estabilizado no localizador visual. Tomou controle, Oscar, que sua uniforme. Oi, Salvador, bom dia, Papatã, Oscar, que sua uniforme, estabilizado LF visual. Oscar, X-ray uniforme, já visual com a pista? Afirmo, visual baixado e travado, Oscar, X-ray uniforme. E continue a aproximação, pista no zero, informarei pista livre, o vento é calmo, pista molhada. Copiado, Oscar, X-ray uniforme. No 759, decolado aos 33, chame controle em 1208, um bom dia. 208, muito obrigado, bom dia. Nada. Oscar X-ray, uniforme livre, pouso no zero, vento no 70 graus, vento calmo. O Oscar X-ray, uniforme. Pouso autorizado para o Oscar X-ray, uniforme. Controle, Salvador, bom dia novamente, vou no 759, decolando 6. Chegou no 759, contato radar, tudo para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, dentro de alguns minutos eu preciso fazer um pequeno desviozinho à esquerda, certo? Se fizer a proa da EL da presente, seria melhor. Autorizado, gol no 759. Voando da EL da presente, gol no 759. Bom dia, Oxana 6225, identifique chega da Bonf, desça para 4 mil pés com ajuste 10116. Autorizado pelo. Federal 9972, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 12545. Obrigado, bom trabalho. X-ray uniforme, solo aos 36, libera a direita, chame solo em 121, 1. Para 4 mil pés, o Xené 6225, o ajuste no 016. Controle voo 1759, agora um pequeno desvio à direita aí, aprova 220, 20 milhas. Está livre de desvio, gol 1759. Livre de desvio, gol 1759. Após o desvio, vou em moto e vou. Após o desvio, monte vai. Vamos lá já então, monte para agora, assim, tá bem direitinho a nossa força. Obrigado. Serra, prossiga. Deve acionar reporte para decolagem, ou confirmando o reporte para o início da decolagem, Serra. Salvador, bom dia, gol número 49, aproximando o ponto de espera da pista 0, pronto para alinhar e decolar. Fono confirmando, 1649, autorizado a alinhar e decolar, 10, vento variável com 2 nós, 1649. Autorizado a alinhar e decolar, gol número 49. Gol 1759, chama agora Recife, 1251, alterna 1-3395. 251-3395, gol 1759. Prossiga, patrulha 03. Confirme o sinal de pouso em cima, filho. Tente patrulhizando 3. Tenha frequência livre, não há tráfego conhecido para informar. Fora do solo, IX Serra Serra. O vento no aeródromo é calmo. Ciente, da presente direto para o litoral sul, com cruzamento da final da 10, o IAC Serra Serra já autorizado. Autoriza a Proa Itapuã, direto, presente? Firma, direto Itapuã, agilizando aí o cruzamento da final da 10. Agilizando, Serra. 1649, decolou de Salvador aos 43, chame controle, 1208, um bom dia. 208, quando 649, bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado igualmente. Desça para 2.000 pés e informe no localizador. 2.000, vou pelo. Controle, alvo 1649, Tadidael, com Brícia. Diego, número 49, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. Leda da presente, igual no 649. Controle, papapá, Mike Gillette Romeu, bom dia. Bom dia, Mike Gillette Romeu, prossiga. De Serra Índia com Índia, para Serra Índia com Índia, o Romeu 44 da Charlie, está com 2BLB, locado 01 no 5, transponder, seguindo para Camaçari, na sua escuta, vai manter 810. Mike Jato Romeu, mantenha em condições visuais, o ajuste em Salvador 10-16. Ajustado 10-16, mantém tudo visual. Bom dia, Trip 5362, acione identificação, chegada bom, fileta para 4.000 pés, o ajuste 10-16. Prosseguindo direto para Itapuã, transfere o controle em 1208 até a volta, o IEC Serra Serra. 208 até a volta, Serra. Olha, bom dia, Papa Tango, IEC Serra Serra. IEC Serra Serra, prossiga. Começando litoral sul, controlador farol da barra, podendo Serra. Confirma a intenção de sobrevoo e aqui Serra Serra. Vai prosseguir para Nazaré, comandante do controle. E aqui Serra Serra, escuta do controle e mantém a intenção de sobre terreno. Na sua escuta permanece Serra. Meu braço. Aqui o Papa Tango Victor Mike Delta. Não há tráfego conhecido para lhe informar. Da presente tem a frequência livre para coordenação 123.45. Tem um bom pouso. Pode voar direto do não 6225? Autorizado, acho que é 6225. Duna, 6225. O Papa Tango, Vitor Mike é então, Vitor Mike Delta, copiou o controle? Papa Tango, Vitor Mike Delta, controle Salvador? Mike Delta, não há tráfego conhecido para lhe informar. Você está cruzando o nível 065 em descida para a Feira de Santana. Tem a frequência livre 1, 2, 3, 4, 5. Tem um bom pouso em feira. Mike Juliette Romeu, controle. Sente para o helicóptero Bravo 407 à sua esquerda, posição de 10 horas. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, prossiga. Kilo Serra Lima, você efetuou o plano de voo para Salvador? Poderia confirmar o tipo de equipamento e o código alocado? K Kilo Serra Lima, Sony código 0155, está autorizado no nível 050, chegada a Mari para o procedimento ILS X-Ray Pistão no zero. Confirmando, o senhor solicitou 050 ou 055? 050, autorizado para o DITAP, o Kilo Serra Lima. Para o DITAP, 050. Gol 1649, chama agora Recife, 1251 e alterna 13395. 251-133-95, gol 1649. Bahia, o Yankee da Serra. Sente, Papa Tanco, o Yankee Serra Serra. O senhor vai ingressar no Corredor Bonfim? Não, eu vou prosseguir para Nazaré, senhor. Na farinha, vou cruzar o Serra Cruz e prosseguir para Nazaré. Confirma o seu estimado sobre de voo, o Yankee Serra Serra? O meu plano aí é duas horas e meia no total. É uma inspeção de gasoduto. Eu vou até lá e vou prosseguir a baixa altura. Yankee Serra Serra, se apresente a frequência livre para a coordenação 123 e 145, mantenha-se em condições visuais. Condições visuais, 1245, é o Godoy? Edel? Sou eu, meu irmão, tudo bem? Coração, velho. Valeu, até mais. Estabilizou o VLS, 6225. 6225, completa final, torre 1895, turboposto. 1895, boa. Foi Salvador, chamei 6225, vai passar externo, baixar travado. Pedido de comandante? Estou ciente, estou mantendo aqui, aguardando para possibilidade de ascensão a 1.600 pés. Função de formação aqui, está meio restrito. Vai avaliar um novo ponto para ascensão. Está autorizado a ascensão para 1.600 pés, Mike Jet e Romeu, para evitar a área proibida. Tá, Romeu. Salvador, bom dia, Bastion. 239 are passing flight level 20.5 for flight level 110. Good morning, American. 239 is called Dent clear. I'm arrival down to 4,000 feet. Connect 1016. 1016, QNH, and clear for the Amman arrival down to 4,000 feet, American 239. Atinge Matem 050, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, projetado. Tente Papa Tango, Quilo Serra Lima. É 6225, livre pouso no 0, 170 graus, com 629, 6225. Livre pouso na 10, 6225. Do Azul 4234, decolou de Salvador ao 52, chame controle, 1208, bom dia. 208 com 234, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4234. Trator, Salvador, prossiga. 4234. Bom dia, Azul 4234, contato radar, saída PUCA, vou para o nível 330. PUCA 330. E5362, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, o ajuste no zero nome e informe no localizador. Trip 5362, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, informe no localizador. Sente, descendo para 2000, autorizado o localizador, reportará estabilizado o trip 5362. American 239. You are number 3 for approach, reduce to 250 knots. Okay, 250 knots on the airspeed, American 239. No, no. Direito 21, 62, desculpa da última, boa. Boa. Salvador Azul 4834, vai precisar fazer desvio à direita aqui da saída para o 075. Quantas milhas o Azul 4234? Confirme. Por quantas milhas? Ah, acho que umas 15 milhas, 20 no máximo. Está livre desvio, após desvio vou e jambo o Azul 4234. Após desvio vou e jambo. Jambo. Delta, prossiga. Livre acionamento, reporte táxi, Macaco Delta. Fox 018. Opa, após desvios, voa Romeu Fox 018. Já vai voar já o Romeu 018. Certo. Controle, trip 5362, porque... Vai manter pro 205 para evitar promoções. Por quantas milhas o trip 5362? 5 milhas aproximadamente, 5362. 75362. Após desvio autorizado pro de Duna. Após desvio, Duna, 5362. Spanish. Forma meu quilo Serra Lima, desça para 3 mil pés com ajuste 1017 agora. 1017, desça para 3 mil quilos Serra Lima. Formei o quilo Serra Lima, está sua vetoração para sequenciamento, sou número 2 na aproximação, curva esquerda para o 020, limitado pelo localizador. Sua vetoração, curva esquerda 020, limitado pelo custo do localizador, quilo Serra Lima. Você vai seguir tráfego da Trip, um Alfa Tango 72, está na sua posição de 10 horas, 13 milhas com rumo oposto. Sente, quilo Serra Lima, sente. Atingindo 3 mil quilos de arma. É de mantenha. Mantenha quilos de arma, 3 mil. Positivo 2, o mesmo vai pegar. Mesmo vai pegar 02. Fazer uma permuta da. O 362 tem condições de voar na proa 150 para o localizador? Afirmo, da presente 150, trip 5362. Lucer Lima para o localizador, curva direita para o 060, informe estabilizado, reduzindo para 1709. Direita 060, reportando no localizador, reduzindo 170. Mike Juliette Romeu, prossiga. Agora fora da área de Camaçari, descendendo para 500 GL. 7, Mike Juliette Romeu, 507. Atom. Quilo Serra Lima está autorizado a descida para 2.000 pés, aguarde transferência de comunicações. Estabilizado no localizador, descendo para 2.000, aguardando transferência. Felipe 5362, interceptou o localizador. Felipe 5362, completa a final do procedimento, chamentou em Salvador, 11895. 11895, boa. American 239, cleared final, ILS Delta 2000 feet. Reporting on localizer, connect 1017, reduced to 1709. Okay, we're cleared to intercept the localizer and cleared down to 2,000 feet, and we'll reduce speed to 170 knots, American 239. Papa Romeo Kilo Sierra Lima, reduza para aproximação e chamamento em Salvador, frequência 118.95. 108.95, reduzindo. Torre Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, prossiga. Quilo Serra Lima, número 2, na aproximação. Pista no zero, reporte marcador. O vento no 70 graus, 05 nós, Quilo Serra Lima. Lima ciente, a intenção de pouso 97, bem. Ciente, reporte no ponto ideal para modificação, Quilo Serra Lima. Reportará, Quilo Serra Lima. Delta Livre Táxi, reporte para. Reporte na Oscar, Mike Eco Delta. Bom dia, TAN 3304, acione identificação, chegada bom, fideta para 4.000 pés, o ajuste 10107. Está chegando em Trip 5362, trem de pouso embaixo, checado. Livre pouso no 0170 graus, 5 nós, pista molhada. Trip 5362. Livre pouso para o Trip 5362. Torre Quilo Serra Lima, passo externo, consciência visual, solicita mudança das regras e prossegue para 17. Certificado 03, com base pela direita 17, reporte na curta final, Quilo Serra Lima. Evite alongar muito devido ao tráfego na sequência. Sim, é isso, Quilo Serra Lima. A gente mantém a posição, aguarde para ingresso. Temos um tráfego com base pela direita para a pista 17, o Mike Eco Delta. is American 239, are cleared for the approach, sir. Very cleared, American 239. Complete final, our last contact tower, 118.95. Have a nice day. 118.95, American 239. Good day. Fotografo. Boa. Tio Serra Lima, após o pouso com a parte de destino, é o parte 5, não é isso? Afirmativo, a galera está. Sente. Trem checado? Checado. Livre pouso no 7, 150 graus, 5 nós, pista molhada. Sim, estou tudo dando pouso que você vai se animar. Irmão, pode avançar até o ponto de espera. Após o tráfego já na curta final da 17, após a passagem, você pode alinhar e manter a pista 17. Está visual com o tráfego? Salvador, bom dia, American 239 is final for runway 10. Bom dia, America 239, continue approach runway 10, wind is 150 degrees, 04 knots. Runway is what? Oh, America 239, approach on short final runway 10. Okay, continue approach for runway 10, American 239. Sierra Lima, solo 06, libere a direita livre até o pátio da companhia, Kilo Sierra Lima. Obrigado, senhor. Sierra Lima. O Mike é com Delta, torre. Mike é com Delta, torre. Temos tráfego na final da 10 para pouso. Tem condições de taxiar a frente dela e livrar o eixo da 10 ou prefere aguardar para a decolada presente? Ativo. American 239, clear to land runway 10, wind is 150 degrees, 06 knots. Okay, clear to land on runway 10, American 239. Oceano 63, 12, bom dia, aciona de identificação, chegada Mari, pista para o nível 050. Oceano 10, identificado Mari, 63, 12. Prodi, TAP, 63, 12. Patrulha 03. Prossiga, patrulha 03. seu colar de fone filho, vai fazer o patrulhamento na sua escuta que acessa o EBR. Mike Juliette Romeu, está visual com patrulha 03 à sua frente? Por favor, repita para a patrulha. Mantenha escuta, patrulha 03. Papá, papá, Mike Juliette Romeu, controle. Prossiga, controle. Só está visual com o helicóptero à sua frente, decolado de Simões Filho? Negativo. Certo, então temos um helicóptero à sua frente, mantendo 500 pés. O senhor está mantendo 1.000 pés, confirme. Afirmo, 1.000 pés. Certo. Patrulha 03, mantenha 500 pés, condições visuais, o ajuste em Salvador 1.0, 1.7, informo o helicóptero à sua retaguarda, mantendo 1.000 pés. Sim, está mantendo 500 pés, patrulha 03, ciente do tráfego não visual. Patrulha 03, sua coordenação 2345, possível? Patrulha 03, 12345. Afirmo, estou mais direto ao meu. Tá 3304, estou autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000 pés com ajuste 90107, informe no localizador. 7 para Delta, decolado aos 1-1, chame o controle, 1208. 1208, sim, é confirme aí, está ótimo mesmo para o Delta. 1017. Ok, 1017. Controle, Mike, direto ao meu. Prossiga, Mike, direto ao meu. Tá mantendo 1, 2, 3, 4, 5 junto com patrulha. Vou manter bilateral com esse controle, só acima do patrulha. Estamos visual um com o outro aqui, voando coordenado. 7, Mike Gillette Romeu. Certo. Salvador, bom dia, papapá,